mais uma vez. Salvação na quebrada pra vocês. Eu, Ed Blue, da quebra do Perso. Irmão, oferece várias opções. Para alguns o importante é o dinheiro e o conforto, enquanto a outros procurando alegria e paz, algo que em suas vidas eles não encontram mais. E andam por aí bebendo e cheirando, traficando, não sabem que um dia eu também fui assim, perdido por um caminho que parecia não ter fim. Ladrão de banco, traficante, muito vacilão, deixa de comer na mesa do rei para comer migalhas de pão que cai da mesa dos escravos. Parece um porco que só come bagaços, ratos de esgoto que vivem no meio da lama. Pra você, que importa viver no meio da fama? O que vale ganhar o mundo e perder a sua alma? Se liga, velho, levante-se agora, saia desse trauma. Quero saber como é que você pode andar coitão na cintura de não temer a morte, ainda infiltrado no meio da malandragem. Vive cheirando pó e diz que o rap é tua arte. Vou te dizer, não adianta ser assim. Conheça agora a verdade, pois a verdade não tem fim. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, autor da salvação, a única saída. Sua vida nunca mais será a mesma. Conheça agora a verdade e antes que eu me esqueça, eu vou falar pra você. A salvação de Cristo cura tua alma. A salvação de Cristo vem na tua casa. A salvação de Cristo vem na tua quebrada. A salvação de Cristo muda tua pátria. A salvação de Cristo cura tua alma. A salvação de Cristo vem na tua casa. A salvação de Cristo vem na tua quebrada. A salvação de Cristo muda tua pátria. Pode crer, meu papo é sério, tem um mistério. Agora falo diferente, nasci de novo, vê se me entende. Sou diferente da sua mente doente banal, que anda por aí pensando que é o tal legal, fatal demais. Mas não conhece as consequências que a vida traz. Conheça alguém que pode mudar seu viver. Seu nome é Jesus e ele ama você. Tanto que deu sua vida pregada em uma cruz. Veio mostrar-nos o caminho da vida eterna. Botei fé, mandou ver, agora curte o amor que ele tem por você. Quero saber o que você sente por ele. Você demonstra em uma cruz pregada em uma corrente. Jesus nasceu, morreu, mas já ressuscitou. Contra o império das trevas ele lutou e ganhou. Pegou a chave da morte e da vida. Pode crer, véi, fica ligado na rima. Coloque agora seu joelho no chão. Peça pra Jesus entrar no seu coração. Tem uma vida de vigilância, jejum e oração. Se correr o bicho pega, se orar o bicho corre, é isso aí, véi. Jesus mudou sua sorte, isso é realidade, não é ilusão. Falamos dessa verdade, pregamos a salvação. Basta somente querer acreditar e um novo rumo em sua vida tomar. Mas se você não quiser, agora eu vou me calar. A salvação de Cristo cura tua alma. A salvação de Cristo vem na tua casa. A salvação de Cristo vem na tua quebrada. A salvação de Cristo muda tua pátria. A salvação de Cristo cura tua alma. A salvação de Cristo vem na tua casa. A salvação de Cristo vem na tua quebrada. A salvação de Cristo muda tua pátria. A salvação de Cristo cura tua alma. A salvação de Cristo vem na tua casa. A salvação de Cristo vem na tua quebrada. A salvação de Cristo muda tua pátria. A salvação de Cristo cura tua alma. A salvação de Cristo vem na tua casa. A salvação de Cristo vem na tua quebrada. A salvação de Cristo muda tua pátria.